Pro 040 por 38 milhas de informações. Boa noite, 790, informe desvio ao centro. Chame o mesmo na sequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 265, 255. Luna 962, tráfego avistado, livre pouso 10, vento 170 graus, 102. Livre pouso, voo no 962. Pioneiro 32, decolado 116, controle 119, decimal 8. Pioneiro 32, 119, decimal 8, grato. Papá, papá, November, Mike, Mike, report for taxi. Pioneiro 32. Pioneiro 32. Contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 190. Na proa de lotar quando possível. Pioneiro 32, sobe para 190 na proa de lotar a partir da presente. Aquilo Zulu desça para o no meu pé, se chama a torre no noite decimal 95. Sim, aquilo Zulu, bom dia, da presente autorizado final 97. Ajuste 0098, vento 1970 graus, 109, reporte final de 3 milhas. Confirme e faça um cheque rádio, por gentileza, Lima Quilo Zulu, intensidade 2, clareza 1. Entendi nessa aproximação. Acidente, Tereza, muito obrigado. Gol no 962, solo. Velha direita via Foxtrot, chame o solinho no 121 decimal 1. Vente à direita, 21. Pode fazer a base, Lima Quilo Zulu. O Lima Quilo Zulu, depois de passar aí pro Pátio 5, confirma. Pátio 3. Gente, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo, senhorita, agora já estamos formando a esquerda para agora a posição lotar. Ligou 1864, dando zero. No 864, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera. Salvador Grão, papapá, November, Mike, Mike, Red, do... November, Mike, Mike, QNH, 1018, report de holding point. Roger, o sequence, take off from runway 17. Right. O Lima, Kilo, Zulu, livre pouso 10, vento 170 graus, 109. Thank you. tráfego já avistado ali na Quilo Zulu. Mike, clear line up and wait for runway 17. Line up and wait 17. Pouso no 864 visual tráfego na cortina. Após pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Pouso, tráfego alinhamento zero, bom, 864. Localizador 3216. Tan 3216, minha torre, no 8 decimal 95. 18, 95, obrigado, boa. No 864, nível de decolagem 90, vento 15 graus, 099. Nível de decolagem 90, bom, 90 Mike Mike, maintain holding, maintain position. Oi, Salvador 3206. 3206, tráfego avistado, check trem, livre pouso 10, vento 150 graus, 099. Ajuste 908. 1098, 150 com 9, baixa de checado, 3, 2, 1, autorizado pouso. Voo 864, controle 119, decimal 8. 19, 8, 864. Doutor Salvador, voo 1864, bom dia, decolou, iniciou a curva um pouquinho antes dos 2000 pés para evitar uma formação, voando na proa de Puca. 1864, contato radar, nível de vista, autorizado para direto Jama, suba até nível de voo 370. 370, para desvio direto Jama, voo 1864. Papapá, November, Mike, Mike. Clear takeoff runway 17, wind 160 degrees, 09 knots. Só 32 no meia, solo 27 direita, eco 1-2-1-1. 2-1-1, vira direito, sabe eco, tá 32 no meia. O meu ação é portátil. Abra Mike Mike, take off 27, contact Salvador, approach 119-8. 119-8, Mike Mike. Salvador, departure, good afternoon, Papa Papa, November, Mike Mike. Papa Papa, November, Mike Mike, you raise the contact, climb for level 430, El Depart. Climb 430 on dial, Mike, Mike. Aracaju. Aguarde coordenação, Goma 864. Prossiga. Agora liberando a região próxima à Duna, indo para BR-324, próximo a Porto de Pirajá. Yankee Romeu Tango, ciente na escuta controle, em quantos anos visuais? Visuais. Tango, Tango Índia Bravo, seguinte, mantenha as condições visuais na escuta do controle. Esteja atento a um tráfego próximo à Duna, Yankee Romeu Tango, a 700 pés. Reposta Farol da Barra. Informação do Tango Índia Bravo, Yankee Romeu Tango, na vertical da 324. Seguindo o sentido do Porto Sequirajá. Menino. Apatango Tango Índia Bravo, confirma em código acionado e POB. Pronto. Azul 4463, muito boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1-9. 160 graus, 129, ajuste no 08. No 08, nível de decolagem iniciante, decolagem 190, 4493. Boa tarde, bom voo. Pioneiro 32, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85. Romeo Oscar 8 a bordo, ajuste no 08, reporte na Papá. Papá, Papá, November, Mike, Mike, Recife Center, 125, decimal 1. Recife, 1251, Mike, Mike. Center with that, no Papa Papa November, Mike Mike, passing 190. Recife Center, 125, decimal 1. Azul 4463, decolado aos 34, controle agora em 119, decimal 8. Controle em 19, 8, 4, 4, 6, 3, boa tarde. Boa tarde. Passaré 3-2, prossiga. Passaré do 3-2. Alterne na frequência no 26, decimal 8-5. Alternando no 25, decimal 4-5. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463. Azul 4463, contato radar, se mantenha 180, saída da EL. Da EL 180, 4463. Lembra Alfa para táxi? Sim, chame para táxi de Novembro Alfa. Tranquilo, Índia Bravo, na escuta, controle. Quem tem intenções do voo, seria qual? Sim, retornando para Salvador. Tranquilo, Romeo Oscar, nível de decolagem na 7, vento 160 graus, 12 nós. Alfa Justina 098, reporte no ponto de espera da Oscar. Quilo Romeo Oscar, decolado agora aos 37, mantenha 1000 pés até a liberação do controle no corredor chefe e chame o mesmo em 119.8. Quilo Romeo Oscar, prossiga. Estamos dando 7-05 voar direto, seria 045. Apatango Quilo Romeo Oscar, ciente em condições visuais, 045 direto, seria. 045 direto, seria Romeo Oscar, obrigado. Azul 4076, passando 1701-150, 490. Azul 4076, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste no 08. No 08, no 050, Azul 4076. É 203, é a Torres. Torres Salvador, boa tarde, eu chamei a 6213, ponto de espera, pronto. Chamei 6213, muito boa tarde, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 160 graus, 12 nós, ajuste no 0 noite. Decolagem autorizada, 6213. Torre, boa tarde, 6254, ponto de espera, 10, pronto. Na 6254, após a rolagem do irmão da companhia à frente, autorizado a alinhar e manter, informo que vai aguardar separação com o tráfego. Sente, o 6254, pode ser em nota reduzida caso o controle concorde. Estou condenado com o mesmo. Obrigado. Gente, autoridade de desvio, voz direto e TAP, Azul 4076. Azul 4463, chame Centro Recife, 125.1, alterna 133.95. Centro Recife, 125.1, alterna 133.95.4463, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Itália, até o Sempre Táxi. Romeu Oscar, vou firme estimar de pouso. Tá bem. Tô só frente. Tá 254. Estimar do Romeu Oscar, 16 ou 13? 16 ou 13, se desculpar. boa tarde, voo 2067, mantém ponto de espera pronto. Voo 2067, mantém ponto de espera, dona Zero. Mantém 2067. 6213, decolado aos 42, controle em 119.8. Controle 198, 8623, uma boa tarde. Boa tarde. Ah, pra pouso em Serra Índia, Eco Índia, mantenha-se condições visuais, né, com o controle, ajuste no 098. É, Lima. Visual com tráfego, Romeu Lima? Negativo, senhor. Lima Kilo Zulu, ciente, Lima Mike na Quebec, me chame novamente. Tá um pouco chiado, Lima Kilo Zulu. 62-3. 62-3, contato Radar, sobre mantenha 360 da EL. 360, sobe na da EL, 62-3. O campo de imediato? Reporte para 119 Bravo. Lima Kilo Zulu, autorizado cruzamento até o PAD 5. É 6254, nível de decolagem 10, vento 160 graus, 02 nós. Nível de decolagem 10, 6254. Gente, aguarde para decolagem de 19 Embral. Romeu Lima, não escuta? Dois zero, meia sete, a Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem 1-0, 2-0, meia sete. Azul 4076, desça para 2 mil pés, ajuste no 098, autorizado sinal de procedimento TLS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1098, autorizado X-Ray, reporte caraca, 4076. Meu Lima na escuta. Na 6254, decolado aos 45, controle em 119.8. 198, 6254, obrigado. Controle Salvador ou Chanel 6254. Chanel 6254, contato radar, se mantenha 360, saída da EL. Saída da EL, nível 360, 6254. Azul 4076, informa o helicóptero próximo à Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. 4076. Gol 2067, como está aguardando na cabeceira, aguardando o tráfego cruzando o campo agora na 1028 e o tráfego decolou à sua frente. Na Guinja Brava, esteja atento a tráfego 9 horas, 5 milhas, indo para Jardim Amação, ele continua mantendo 500. Estou em Salvador, Guinja Brava, faço cruzando o ponto médio da 10-18. Guinja Brava, seu visual com o mesmo, sobrevoa a estrada do Coco à sua esquerda até o pedágio, após prossegue para o litoral norte. Guinja Brava, sobrevoa a estrada do Coco à minha esquerda, depois prosseguir até o corredor forte. Bem, sobrevoa a estrada do Coco até o pedágio, aguardando transferência, Guinja Brava. Aguardando transferência no pedágio, Guinja Brava. Chegada a Amã, desça para nível de voo 050, ajuste no 09. É o 050-2230. A possibilidade de voar Tóquio ou Duna, se possível? Ajuste no 08, reporte no ponto de espera da Papá. O 2067 copiou? Sim. O 060, ajuste no 08. 0-0-0-0-3-2-9-0. Poderia voar mais? Mantenha inicialmente para a Bog, TAM 3290, número 2, na aproximação. 3290. Sané 62-1-3, chame Centro Recife, na sequência 125-1. 125-1-62-1-3, uma boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 4076. No 4076, acompanhe o sinal do procedimento INS X-Ray, torre 1 no 8, 95. 1895, 4076, uma boa. 11895. 1895. Sim. Controle de Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha. Papa Romeu, Índia November Alpha, prossiga. Índia November Alpha, corredor forte, fez uma manobra da 20 milhas. Reporte 20 milhas afastado de Salvador, Índia November Alpha. Reportará 20 milhas afastado de Salvador, Índia November Alpha. 2067, decolado 549, controle agora em 119.8. Vento 170 graus, 1-2-9. E pouso na 1-0, baixou, travou, 4076. 2-0-2-2. Passaria do 2230. Prossiga. Esse mantém a 2108. 2028, 2230. TAM 3290, controle, autorizado para 3000 pés, altímetro 1098, direto Duna. Direto Duna, autorizado 3000 pés, ajustando 1098, TAM 3290. Controle, Gol 2067. 2067, da Gol, direto Leda, para o mantenho 340. Trip 9959, visual com Embraer da zona final da 10. Afirma, exatamente. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Trip 9959. Após a passagem da zona final, alinha 10. controle Salvador, então 3290, 650, virou à esquerda para estar informações. Para o controle, confirme. Então 3290, 610, virou à esquerda. 0 graus, 129. Azul 4, 5, 0, 2, 1, mantém, pode estar da 1, 0. Manterá. O Vitória até copiou a torre? Sim. Em 1, 2, 5, decimal 1. 476, sala 5, 2, direito, no 2, 1, 1. 2, 1, 1, direita, 4, 0, 7, 6, boa tarde. Boa tarde. 62, 5, 4, boa tarde. 59, livre de decolagem 10, vento 160 graus, 109. Livre de decolagem 10, trip 9954. Tutário, hotel decolado agora ao 103, controle 119, decima 8. 198, Vitor Charlie Hotel. No 5021 na linha, mantém cabeceira no 0. A linha 90, 5021. Senhor Vitor Charlie Hotel, manda sua escuta. Charlie Hotel, saída coral, vigilância, só mantém nível 060. 060, 959, decolador 54, controle 1119, decimal 8. 19,8, obrigado, bom dia. O DCT Leozo aqui, gente. Modificado ao 54. Isso, mantenha 0,45. Só um minuto, senhor. Bom, controle Salvador, bom dia. 9959 da Trip, cruzando 1700 pés, acelerando na Momo. 959, contato radar na decolagem, sobre mantém nível 160, sai da Momo. Mano 60, cumprindo a Momo, 9959. Dan 3290, redução 220. 3290, redução 220. Dan 3290, redução para 2209. Caramba, tem alguém na final? Negativo, pode permanecer por até um minuto. Intenções do Vitor Charlie Hotel afastar de Salvador. Nós estamos em voo de experiência com o GGCP da NAC. Homologação RNAVE do avião. Temos que fazer alguns testes em torno de 20, 30 milhas em condições visuais de Salvador e depois retorna para fazer um procedimento RNAVE com referências visuais. Vitor Charlie Hotel, atenção e zona, escuta qual setor que vai realizar a experiência. Melhor para os senhores, se puder entre a posição entre Salvador e a Golfinha 77 aqui nessa proa, estaria bom. Excelente, pode estar ali, recebo. Que graça. Normal África, desça visual para a porra em Barra Grande, não tem a ficar reportar a frequência livre. A 3290, vetoração para sequenciamento, foi pelo 045, limitado pelo localizador. A 3290, vetoração para sequenciamento, foi pelo 045, limitado pelo localizador. Passando 3290, se recebe Duna, vai curvar à esquerda, proa 045. Estado localizador. Voo 2067, passou 70, sentido 165, decimal 1, voo 2067. Voo 2067, passou no 70, chama Recife, 125, decimal 1. Voo 2067, controle Salvador. Salvador, 5240, good afternoon, ready 47. Gol 2067, controle. 2067, controle permitido da Inglide, 39 milhas, passa 180. Chame agora Recife, 1251, e não serão transmitidas novas instruções à sua aeronave. 35240, Scott Cadence, descendo e maintain 4000 feet. Eu tô metendo 1018, fly direct to ETAP position. Descend altitude 4000 feet, twin age 1018, heading in that position, 35240, informed due to technical issues, maximum speed 180 knots. I have clear for your speed, 5240. Tanto que 290, redução 180 knots. 180 knots, 180. Mantenha a posição então. Pode deixar que eu reporto se tiver um tráfego já próximo à Duna. Antigas 290, limite para a falha de comunicações magnética 120 de cinza. Vai ultrapassar o lote. 0, faz as complicações, magnético 0 de cima, ultrapassa o localizador. Passaria do 2230, velocidade de carga. 190. Iniciando. Então 3290, passando o localizador. Sim. Nave que eu precede 4 milhas para a Duna. N3290. Estaria do 2230, velocidade indicada. 170. Sim, a gente pode manter 170 até passar o externo? Pode. Perfeito. Azul 5021, decolado agora ao 01, controle em 119, decimal 8. 198, 502, obrigado. Azul 3290, curva à direita, proa 130, reporte estabilizado. Direita com 130, para estabilizar, 3290. Controle Paulo, azul 5021. 5021, bom dia, contato radar na decolagem, direto Leda, Vismã. Leda, 5021. Alfa, altimetro 1098, reporte Interlagos, Índia Nova Barra Alfa. Zanara Visual, passarela 2230. A gente passarela 2230 a 2 milhas no marcador externo, completa final LS, torre 118.95. Torre 1895, boa. Santos 290, desce 2000, mantendo a proa, ultimamente 08, livre LS, estimulo o prezador. Santos 3290, 2000, mantendo a proa, o prezador LS. Eu passarei 2230. 2230, boa tarde. Cheque trem, pouso no zero, vento no 70 graus, no 3 nós, ajuste no 08. 12230, baixou e travou agora. Tô confirmando 2230, tá livre pouso, né? Afirmo, livre pouso, passarei 2230, tráfego já distante. Sente 2230. Voar direto destino. Afirma, após bombo direto barreira. Maravilha, após bombo voa barreira do nosso. Localizador visual pistão 0. Sente tanto que é 290. 6 milhas para o marcador externo, completa a posição final LS. Torre 1-8-95. Torre 1-8-95, dando 3-2-9-0, botar. Equipe 5240, após o TAP, é autorizado a 2000, admissão 08, da livre LS, reposta habilitada. Equipe 5240, after TAP position, 192,000 feet, 1018, and the clear for a left approach from 10, reverse established. 3.20, roger, descend altitude 2000 feet, QNH 1018, after cleared IOS, web report established, 5240. Voo 1867, a linha decola, fica autorizado pela torre. Positivo, senhor. Estão agilizando manobras, voo 1867, repórter NL pronto. 1867 agilizando. Gente, chame táxi, Romeu Romeu Gum. Agilizou 09. Chame táxi, Romeu Romeu Gum. Passaredo 2230, solo 06. Chame agora só a linha 211. Chama 211, 2230, é passaredo. Decolagem 10, vento 60 graus, no 3 nós. Na rotatória visual. Informa o Boeing da Gol, iniciando rolagem na zero agora. 3290. 959, passa nível 140, chama centro Recife em 128, decimal 8. 1288, Amaral, 9959, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 5021, passando no 60, chama centro Recife em 125, decimal 1. 251, obrigado, Azul 5021. Boa tarde, voo 1867. 1867, boa tarde. Contato radar na decolagem, saída Argo Vigilância. Contato na decolagem, saída Argo Vigilância, voo 1867. Estamos no prossiga. Juliette, Tango Zulu. Reporte na Papá. Meia sete, prossiga. Recife nesse setor, opera a frequência 125, decimal 1. Proligou 1867, autoriza para o Genefa? Autorizado, Alefa. Levando, Alefa, gol 1867. Fala agora em 1-2-1-1, Via Eco. Via Eco 1-2-1-1, tá 3-2-1-0. Visualizado cruzamento, Juliette Tango Zulu, Quebec, Mike na Lima, semissola em 1-2-1-1 para término do táxi até o PAT 3. Zero runway inside. Roger 5240, crossing Duna, Italia's approach, tower 118, decimal 9 alpha. So to tower 1895, trip 52, close your cell. Da Bravo, Torre 118-95, Ângulo da Bravo. Positivo, já visual com a Inimaxa. Torre 118-95, Ângulo da Bravo. 295, Bravo. Corre o Papa Romeo, Ângulo da Bravo. Ângulo da Bravo, mantém 500 pés, reporte em solo controlado da RIMAR, informo Ingenami Bravo, fala 1000 pés, o Sardino 50. 500 pés, chamando de solo, do India Novamba Alpha. Torre Salvador, India Novembre Alpha, próxima rotatória. Em Janela Bel, reporte final de 3 milhas. Reportará final de 3 milhas em 19 grau. Salvador Tower, trip 5240, final runway 10, landing gear downlocked, runway in sight. Trip 5240, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 100 knots, QNH 10018. QNH 10018, runway 10, clear to land, 5240. Romeo Golf, aguarde o tráfego da final da 10 para pouso. Sala de Abraão, reporte em sala controlada. Final to landing, Sala de Abraão. Bravo em solo controlado, confirme. Solo agora, zona 4, livre corte, bom dia. Pista Novembro Alfa continua a aproximação, aguardando pista livre. Então, informa o tráfego alinhado na cabeceira 97 para pouso, para decolagem. Pista Novembro Alfa. Afirmo, Romeu, meu povo. Meu no 50 graus, 13 nós, ajuste no 0 no 7, livre decolagem no 7. Fase 240 on the ground 15. Right, contact ground 121.135240. Em 10 Novembro Alfa, vento 160 graus, 129, livre pouso 17. Livre pouso em 10 Novembro Alfa. Romeu Golf decolado agora aos 15, controle transfere 119.8. Romeu Golf copiou a torre. Negativo, controle, pode repetir, por favor? Afirmo, decolado agora aos 15, transfere para o controle em 119.8, bom voo. 192, chamará, graças, senhora, bom trabalho. Controle Salvador, Papá Romeu, Romeu Golf, boa tarde. Boa tarde, Romeu Golf. Contato radar da decolagem, confirme a radial ideal de afastamento. Ideal na 220, direto Catipé. Opa, 278. Autorizando afastamento direto, Romeu Golf, só que mantém 220, vigilância. Afirmativo, direto, mantém 220, vigilância.